SensCast. Você está na SensOlar, tudo bem? Como é que vocês estão? Participa lá, www.senscast.org/contato. Curte lá também a página em todas as mídias sociais, @sigasens. Este bloco está muito legal. Para começar, tem o Electric Guests. Também tem Portugal, The Man. E, afinal, a do final é surpresa. Então fica por aí e daqui a pouquinho a gente se fala. Até já! Max,

é uma das músicas que eu mais gosto na vida. Som do Glass Animals com Youth. É demais, né? Quem já tá ligado na programação da Sense sabe que a gente toca bastante esse som e acho que já se ligou com a segunda, que é o som do Portugal The Man. Portugal Dot The Man. Purple, Yellow, Red and Blue. Acho que já se ligou que ia vir essa, né? Porque até a levada das duas é bem parecida, né? Como eu falei que viria surpresa, talvez as pessoas já tenham até visto que era essa que viria, né? Mas se não viram, já ficaram sabendo. Vamos lá, então. Glass Animals com Youth é de 2016. Sim, 2016. Do álbum How to Be a Human Being. E anterior, Portugal, The Man. Portugal, o cara, não o país. Acho que é isso que ele quer dizer com esse nome. Bem legal, né? Essa foi lançamento, hein? Não, essa é de 2013. A lançamento é a primeira. A primeira sim foi lançamento. Electric Guest. Dear to Me, do álbum Plural, de 2017. Nas mídias sociais, @SigaSense, Twitter, Facebook, Instagram, Mixcloud, tudo, ó. Se você está nos agregadores de rádio, tipo TuneIn, MyTuneRadio, Radio Garden, que é o mais legal, aí você vai lá no site www.sensecast.org. E se você já está no site e quer participar, sensecast.org/contato. Max Tab fica por aqui, até já.